Os motoristas que utilizam a rua Itajaí em Gaspar precisam ficar atentos. De quinta-feira, dia 4 de abril, até sábado, dia 6, a via estará parcialmente interditada para o tráfego de veículos das 7h30 às 18h30. Isso porque a rua encontra-se em obra de revitalização e a interdição se faz necessária para que homens e maquinários possam trabalhar na obra. Conforme a evolução dos trabalhos, a rua pode ser interditada totalmente neste período. Com rotas alternativas, a superintendência de trânsito de Gaspar indica aos motoristas a Rua Madre Paulina, Avenida Francisco Mastella, José Schwartz e José Kraus. O secretário de Planejamento de Gaspar, Alexandre Gevaer, nos dá mais informações. Então, nós estamos agora numa fase de drenagem aqui na região próxima ao Hotel Raúl, onde nós estamos fazendo uma chegada até o Rio Gigante, uma tubulação que está passando ali do lado da oficina do Povo, para quem conhece. Há uma profundidade muito grande e vamos ter que cruzar a rua, estamos já cruzando hoje, inclusive, para poder chegar do outro lado. E é uma escavação muito grande que não permite um lugar mais estreito, diferente de lá onde a gente tinha feito uma travessia na região aí da autoescola, né? Lá deu até para fazer em meia pista, aqui não dá, aqui realmente foi obrigado a gente fazer essa interdição e a Pacopera está acelerando aí o serviço para concluir até sábado. Nós conversamos com o secretário de Planejamento, Alexandre Gevaer. Gil Dias para a Rádio Sentinela.